pra tocar em todos os paredões. Suamusica.com. Não consigo parar de pensar em você, tocando meu corpo me faz enlouquecer. Amo você, sempre me procura quando quer meu prazer. Isso tá me matando, pois eu amo você, quero você. Melhor parar de dizer que me ama. Melhor parar de me iludir pra me levar pra cama. Melhor parar, você é tão bom e gentil pra mim. Melhor parar, se no final não vai estar aqui. No final não vai estar aqui. O alusão pro meu parceiro Black CDs, a Rocha E, o Igor Guerra, o Iguinho. Não consigo parar de pensar em você, tocando meu corpo me faz enlouquecer. Amo você, sempre me procura quando quer meu prazer. Isso tá me matando, pois eu amo você, quero você. Melhor parar de dizer que me ama. Melhor parar de me iludir pra me levar pra cama. Melhor parar, ser tão bom e gentil pra mim. Melhor parar, se no final não vai estar aqui. No final não vai estar aqui.